Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações muito loucas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Maggi, esse é o 191º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, respira, Jorge! Cara. Respira, pelo amor de Deus! Quase não deu! Que merda! E neste episódio 191, eu e dois queridos convidados, porque sim, esta gravação está zicada para um caralho, vamos falar a respeito de um dos filmes mais porra loucas que eu já vi na minha vida. E para falar de um filme porra louca, eu trouxe o meu querido porra louca de estimação, senhor J. Santos. Fala, fofura. Em um universo alternativo, essa gravação funcionou da primeira vez e foi um sucesso. E com todos os participantes presentes. Todo mundo, e todo mundo tava genial. Não é? Maravilhoso. E também aqui comigo, uma pessoa para melhorar o ambiente e a sonoridade deste podcast, que é a voz mais linda do Me Julguem e da porcaria do Omega Station, que é a madame Dona Lica Moon. Fala, Lili. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu quero aqui deixar uma observação. Eu agradeço a Enel pela raiva alcançada na semana passada. E finalmente, posso deixar gravado, chupa, Doutor Estranho. Chupa, Doutor Estranho. E pra quem não sabe, esta aqui é a doutora professora Lilian de Oliveira. Sim, por favor, né? Né? Eu tenho que apresentar ela com o devido trato, pompa e elegante. Não, aqui eu sou só Lica Moon mesmo. Isso, eu sou só uma simples doutora camponesa. Doutora professora Lica Moon, vai ser. Deixa uma retificação aqui, que senão depois eu vou apanhar no grupo do Me Julguem. No Me Julguem, a Lili é co-capitã no quesito voz bonita, tá? Porque tem ela e tem Dona Cris, as duas estão no mesmo patamar. Agora, na porcaria do Omega Station, ninguém sobra, não. É só a Lili mesmo. Então tá. Voltaremos daqui a pouquinho. Aí a gente nem falou do que a gente falou, né? A gente vai falar do filme Tudo ao Mesmo Tempo, no mesmo lugar, mas não necessariamente nessa mesma ordem. Eu sempre confundo a porra dos pronomes dessa porra, desse caralho, desse filme. É aquele filme maluco da Michelle Yeoh, é esse mesmo. Tudo em Todo Lugar, tá? Ao Mesmo Tempo. É esse aí mesmo. E a gente volta daqui a pouquinho, depois dos recados. Vai. Senhores e senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recadinhos, bora? Aqueles que querem mandar um comentário no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Vocês que querem mandar um e-mail, que nem o nosso querido Elias Passos Tenório, que sempre manda suas vídeos respostas, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Aqueles que querem mandar uma tweetada através do Twitter, basta mandar para @paranerd, aqui tá tudo certo. Você que ainda gosta de estar lá no Facebook, basta dar um pulo em facebook.com/paranerd e você vai ver os posts por lá também. Você que quer interagir com a gente e tem uma conta no Telegram, basta dar um pulo em t.me/paranerd no Ruby Multicultural do Paranerd. É muito bom, hein? Você que quer dar um pulo lá no YouTube, ver o canal do Paranerdia, ver os episódios feitos em live e os outros quadros que já estão lá do Nerdmaster, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. Agora você que quer ajudar o Paranerdia financeiramente a dar saltos mais altos, continuar fazendo podcast com a qualidade que tem, basta acessar os endereços apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Agora você que quer fazer uma contribuição de qualquer valor, basta dar um pulo no seu site do banco favorito e fazer um pix para o Paranerdia. A chave é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br com o valor que você julgar justo. Então basta dar um pulo lá, fazer aquele pix maroto e ajudar. E a gente vai ser grato até a próxima contribuição. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e fiquem com o episódio. Hey, Luke! Eu sou seu pai! Então, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Everything, everywhere, all at once. Filme lançado nos Estados Unidos em 11 de março de 2022. Ou seja, o filme é recente. E se tu não quer tomar spoiler, tá fazendo o que ouvindo este caralho deste episódio? Tá? Então, se tu não quer ouvir spoiler, para esta merda, vai ver a porra do filme e depois volta aqui, ok? Ou, foda-se, o que você preferir primeiro? Adoro. Beleza? Adoro. O Madame Dona Lilian, doutora professora, senhora magistrada... Sou só uma simples camponesa que vai todos os dias ao bosque colher lenha. Oh, que fofa. Quem são os irresponsáveis por esta obra? Os irresponsáveis, né, são os Daniels. Daniel Kwan e Daniel Schneider. É o The Daniels. Os Daniels. The Daniels. Né? Cara, dois Daniels, é muito... né? É o Daniel Daniels. Do multiverso, né? Então, Daniel de Schrodinger. Tem dois Daniel nessa conversa. Exatamente. Cara, e que roteiro e que direção maravilhoso. São perfeitos? Não. Depois eu vou botar umas porrinhas aqui que me deram algumas ziquezira nesta caralha desse filme. Mas, cara, é muito bom. É muito bom, muito bom. Aproveitando que a maioria das pessoas nesse podcast tem TDAH, queria dizer que o Daniel Kwan também foi diagnosticado portador de TDAH. Sim. Durante a produção desse filme. E ele, a Michelle, a Evelyn Wang, né, que é a personagem, também tem TDAH no filme. Representatividade. Exatamente. Né? Uhum. Eu te diria que não é só... Eu não diria que é só a maioria que tem TDAH, não. Eu diria que todo mundo tem. Né? Eu num grau bem mais leve do que de vocês dois, óbvio, né? Mas, ok. E sim, ouvintes, tanto Madame Dona Lika Moon quanto este Feed King que vocês já conhecem, tem são diagnosticados com TDAH, tá? It's my life. It's my life. Exatamente. Né? Eu sou só distraído mesmo. Não é um TDAH tão forte, não. Mas vamos lá. Ô, Fidkenga. Oi. Sinopsis. Uma idosa imigrante chinesa se envolve em uma aventura louca, onde só ela pode salvar o mundo explorando outros universos que se conectam com as suas vidas. Porra, voltando. Uma idosa imigrante chinesa se envolve em uma aventura louca, onde só ela pode salvar o mundo explorando outros universos que se conectam com as vidas que ela poderia ter levado para lutar contra um ser que pretende destruir tudo. E no meio do caminho, eles aprontam altas confusões. Tudo bem que tinha vírgulas. Na sessão da tarde. É, tudo bem que tinha vírgulas na porra da frase. Sim. E é nas vírgulas que a gente faz pausa. Se ele quis ler tudo junto, só tinha uma só, vírgula no começo. É problema filho da mãe. Dele. É problema dele. Ok? E quem fez esta porra dessa sinopse fui eu. Tá? Então, caralho. É do essa sinopse é diretamente. A gente usa o quê? É o início de uma subordinada. Então você pode dar pausa também quando você lê, tá? Também, também. Aí. Eu esperava uma pausa ali nas vidas, mas só que as vidas não tem pausa aí. Puta que pariu. É, esse aí foi diretamente instruído do Instituto Meu Cu. Obrigado. Ok. Tá. E para o elenco, Madame Dona Lili, quem foi que fez Dona Evelyn Wang? Michelle, ó. Michelle Yeoh. Yo, bitch! Yo, Science. Yo, ho! E se você não sabe quem é Michelle Yeoh, toma vergonha na porra da tua cara e descubra, tá? Ou pelo menos você não assistiu O Tigre e o Dragão, ou uma porrada de outro filme chinês de boa qualidade. Vai te fuder também. Ela é maravilhosa. É. E quem foi que fez a Madame Dona Joy Wang, também conhecida como Jobu Tupac? Foda-se o spoiler! Stephanie Hsu. Cara, muito boa, menina, cara. Tem uma participação sensacional nesse filme, cara. E as caras e bocas quando ela é a Jobu Tupac, porra! Posso fazer uma observação? Observe. Puta que pariu. Não pode falar palavrão aqui, né? Desculpa, corta. Pode, caralho. Pode? Quem disse que não, porra? Então, puta que pariu. Que elenco do caralho. Todo porra, mundo muito. Manda muito bem. Até o cachorro manda bem. Todo mundo atua bem até nesse o filme. Até o... Como é que é racu em português, caralho? Guaxinim. Guaxinim. Até o Guaxinim manda bem. Porra, é muito bom. Todo mundo manda bem, mano. É muito bom esse filme, assim. Tem coisas que você falou, tem coisas pra gente observar. Mas eles fazem tão bem que você compra a história. Sim. Eles são muito bons. Outro que mandou bem pra caramba foi o seu Ke Huy Quan. Que pra quem não lembra, era o Short Round e o Data do Goonies, tá? Que fez o papel do Weimon Wang, né? O marido submisso, o marido bonzinho. Ah, ele é um porra. Gato. Só uma observação, acho ele um gato. Né? E quem fez o Gongong, o vovô ranzinza da família? James Hong. E pra quem não lembra de James Hong, ele é simplesmente o pai do Po. O ganso, pai do Po no Kung Fu Panda. Sim, é ele. Maravilhoso. E quem foi que fez? Falando em gente maravilhosa, quem foi que fez a Deirdre Bedrier? A Jamie Lee Curtis. Caralho, a Jamie Lee Curtis mandou bem para um caralho nesse filme, maluco. Quando ela deu uma de Exterminador do Futuro na porra do filme, maluco, eu fiquei com um cagaço. Ela é muito boa. Aliás, os easter eggs deste filme são maravilhosos. Não é? Porra. E quem foi que fez a namorada da Joy, a Beck Sregor? Kelly Mandel. Ela, essa aí, sinceramente, ela não fedeu nem cheirou, né? Mas o personagem dela também não exigiu muito, né? É aquela pessoa, agora, né? Tá começando agora, né? Então, mas ainda bem que começou num filme bom, né? Vai pegar uma boa visualização. Eu quero ver mais dela por aí. Acho que promete. Em compensação, um personagem que exigiu muito do seu ator, principalmente que foi só um ator vocal, o cara que fez o Hakakuini. Quem foi que fez o Hakakuini? Ah, o Randy Newman. Ah, então... Eu adorei. Oh, eu quero! Cara, eu não queria adiantar essa parte, não, mas vamos lá. Hakakuini. A mulher não sabe nem a porra do nome do filme, que era Ratatouille. Ela queria ver o filme Ratatouille. Ela queria falar Ratatouille. Mas ela falou Hakakuini, porque ela não sabe falar o inglês direito, a dona Michelle Yeoh lá, a dona Evelyn. Aí a mulher manda Hakakuini. Hakakuini? O que é Hakakuini, mulher? Tá querendo falar Ratatouille? Você é que tinha o Raccoon, né? Não, era rato, não era Raccoon. Agora tem Raccoon nessa porra, tem guaxinim na cabeça das pessoas, é isso? Então tá, ô louca. Maravilhoso. Tá. E por último, mas não menos importante, tivemos o personagem Rick. Foi feito pelo Biff Whiff. Muito bem. Que nome. Trava-língua aí de... É. Biff Whiff. Né? É bom falar o nome dele quando você tá comendo uma farofa. E temos no chat nosso querido Elias Passo Tenório, nosso querido mecenas, falando oi Alexandre Lick e Jota Santo. Digam oi para o meu querido Elias. Olá, Elias. Oi, tudo bem Elias. Com vocês, garoto? E ele diz que o Jota é igual a mim, tem 2 minutos de atraso no cérebro. Isso também se chama retardo, tá? No caso do Jota. No seu caso é velhice. Eu não tenho isso. Então tá, bora. Então começamos o filme falando sobre as cenas da primeira parte chamada Tudo. Esse filme, na verdade, são 3 filmes. Uhum. Um longa-metragem, um média-metragem e um curta-metragem. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, não necessariamente nessa mesma ordem. Tudo, né? Junto, em todo lugar, misturado ao mesmo tempo. Aí a gente vê várias cenas de uma família chinesa brincando num karaokê. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindus continua numa boa. É a poupança Bamerindus. Tchá, tchá, tchá. E vou fazer muita merda de referência idiota no meio desse filme, que esse filme merece, tá? E a cena some. Aí a gente vê a tal da Evelyn mexendo numa porrada de recibos e notas fiscais porque eles estão devendo pro fisco. Oi! O leão da casa própria. Né? E se tem uma coisa que é pior do... Cara, se tem uma coisa que é pior do que dever pro fisco no Brasil, é dever pro fisco nos Estados Unidos. Porque lá o povo é muito mais filha da puta com essa história do fisco, tá? Muito mais. Mas aí, chega o Waymond, né? Nosso querido Kerui. E ele tá querendo ajudar ela, mas ele mais atrapalha do que ajuda. Porque ele tem a mania de ficar botando olhinho esbugalhado na porra das roupas, dos bichos, de tudo quanto é lugar. A Evelyn odeia essa porra de olhinho esbugalhado, né? O googly eyes. Cara, ela tem um ódio tremendo dessa caralha. E eles estão aguardando a chegada do pai da Evelyn, Gongon. Pelo menos no começo do filme parece que eles ainda estão aguardando. Depois a gente acaba descobrindo que o pai já tinha chegado e estava dormindo. É meio zoneado o filme, tá? Então te prepara que vocês não vão entender tudo que tá mostrando nesse filme, não, tá? Eu acho que ele é zoneado por tipo a família. É como uma família, é. Toda a família é bagunçada. E eles são bagunçados também. E eu acho legal que o filme não faz nenhuma questão de te explicar nada. É tipo na vida mesmo. Ah, é? Você quer explicação? Você achou que o filme ia te explicar alguma coisa? Achou errado, achou errado, otário! Olha lá, antes da gente continuar com as cenas, e só porque esse filme é zoneado eu tô podendo fazer isso. Lili, dá uma primeiras opiniões, o que, é que você achou geral do filme? Eu achei assim, no começo, eu achei que ia ser um puta clichêzão, assim, sério. Falei, nossa, mais um filme clichê. Mas de repente, do nada, assim, né, aparece o pai lá no elevador, na Receita Federal. Começa, a história toda, assim, começa a ter alguma certa mudança, começa a entender um pouco mais, é quando que vai tudo descaralhar direito, né? É quando o cara vai pro elevador lá e começa a falar com a mulher dele e ela não entende nada. E aí, meu amigo, eles se juntam em altas confusões. Essa coisa começa a ir para um monte de lugar, fazer um monte de coisas. E cada vez que ela, né, a personagem vai para outro lugar, ela é outra pessoa, a Evelyn Wang, né? Então, o filme, que eu achei assim, muito legal, porque você mostra as várias faces de uma mesma pessoa e as várias possibilidades que ela tinha se ela tivesse feito escolhas diferentes. Como seria a nossa vida se nós tivéssemos feito escolhas diferentes? Entendeu? Quando ela vai para o multiverso, ela consegue ver essas escolhas, né, modificando o futuro dela, a condição. Eu achei bem filosófico. Mas a moda caralho, né? Porque eu acho que é meio que uma sátira, né, do multiverso, assim, porque é uma comédia essa merda. É muito bom. Isso é. E tu, Jota? O que tu achou de um geral, assim, do filme? Só posso falar uma coisinha, Jota? Desculpa, que eu esqueci. Eu queria deixar uma menção honrosa pro marido, que é o Joy Wang, que... desculpa, o Waymond, né? O Joy Wang. Porque todo mundo Waymond. É Wang, né? É a filha. É o Waymond. Wang é a família. O Waymond, que ele é um merda, meu irmão. Só queria... ele não é um merda. Ele é só daquele jeitinho. Exatamente. Ele não é ruim. Ele só é desse jeitinho. Ele quer ajudar, mas ele só atrapalha, mano. Ele é um bosta. Vê se você concorda comigo. O Waymond é o Data do Goonies crescido. É. Ele continua fazendo o mesmo papel. Ele é um bosta. Tadinho. Eu gostei dele. Eu gosto é o personagem, dele, tá? Não é o ator, porque o ator é sensacional. Não, cara. Eu gosto dele. Né, principalmente do ator, mas eu gosto dele. Só que ele é aquele cara que fala, mano, chega uma hora assim, é bonitinho de ver, mas vai conviver 20 anos com esse ser humano do seu lado pra você ver se é fácil. Desculpa, Jota, pode falar, já fiz meu protesto. O filme eu achei um puta puteiro do caralho, mas... cá entre nós, eu... é um filme tão divertido, logo de começo, né, que aquele núcleo familiar disfuncional que ele apresenta ali é tão interessante, tão régua baixa, que qualquer coisa que viesse a partir dali seria bom e interessante. Então, peraí, como assim, núcleo familiar disfuncional? Tá igualzinho a minha família aqui ali, só que troca o vovô por vovó. Então, era justamente isso. E, assim, a questão do pai de família lá, o Waymond, a régua dele é muito mais baixa do que a régua de todo mundo ali no, nos outros, do que os outros personagens. O cara é um merda. Então, isso facilitou pra mudança de personalidades e personagens que ele assume durante o restante do filme, né? Porque mudar daquele merda pra um Jack Chan com um pochete, porra, aí, né? Jack Chan da pochete é sacanagem. Calma, ele vai chegar nessa parte já. Bom, então o que que acontece? O filme é sobre multiverso, tá? Eu acho que o nome do filme já deixa bem claro isso. Mas o jeito que eles descobriram como mostrar o multiverso, cara, foi o que me deixou maluco. Por quê? Primeiro, ela não vai fisicamente para nenhum dos universos. É a mente dela que viaja para o corpo da versão alternativa dela e vive a vida alternativa da pessoa e pega as habilidades que a pessoa adquiriu. Isso para mim, cara, foi maravilhoso. Foi sensacional. Você sabe o que isso me lembrou, Nerdmaster? Ah. Lembra da série Sense8? Que o cara vai... Cara, eu peguei isso, assim, eu lembrei na hora, velho. Que as pessoas se conectavam com outras pessoas e utilizavam as habilidades dela, né? Beleza, e no chat temos agora meu querido xará, Marcão, Alexandre Marcos Costa, mandando um salve pra todo mundo. Salve! Salve! Salve! Então, beleza. Aí, continuando nas cenas, eles estão... Ah, sim, a Joy, que é a filha do casal, no caso, que é lésbica, e ela namora a menina, que é a Beck. Elas estão querendo se apresentar pro vovô, mas o vovô, como é um vovô chinês casca grossa, ele não... a mamãe não quer que eles falem que elas são namoradas. Então, ela apresenta a Beck como amiga da Joy. O que deixa a Joy puta de raiva, porque ela queria apresentar como namorada. E se for do Gongon. Gongon é o avô. Né? Mas aí o que, que acontece? Papo vai, papo vem. Eles estão preparando uma festa de Ano Novo chinês também. E aí, depois de todas essas zonas, aparece o bendito do subtítulo do Tudo, né? Everything, parte 1. E aí eles vão a Evelyn, o Waymond e o Gongon para a Receita Federal. Aí pergunto eu agora para a senhora, Madame Dona Línia, para que caralhos eles precisaram levar o véio para a Receita Federal? Ah, sei lá, fazer tour. Cara, eu acho que é pra não deixar em casa. Pra não deixar o véio em casa, né? E não dar abandono de incapaz, sabe? Aí, essa Jesus. É uma boa sugestão. É preocupação com o código do idoso. É um filme que tem preocupação social. Levou o véio. E o véio tem aquela cara de cuma. É muito boa. A cara de... que ele tem o tempo todo. É maravilhosa. Cara, e uma coisa que eu adorei, de paixão mesmo, eu adorei, é que o filme não é todo falado em inglês. Tem muitas partes que são faladas em chinês. Que, por exemplo, o Gongon não fala inglês. O Gongon só fala em chinês. Quando ele é o Gongon, vamos dizer, da nossa realidade. Vamos deixar claro isso. A Evelyn, ela fala um portonês, um inglês chinês, sei lá como é que se chama a língua que ela fala, porque ela fala metade da frase em inglês, metade da frase em chinês, cara. É maravilhoso. Então, e o Eamon acaba virando o intérprete, porque ele tem que falar metade versão, também em inglês e metade em chinês. A versão dublada, então, a gente perdeu essa nuancezinha, né? Porque agora não achei versão dublada. Se você achou, parabéns pra você. Eu assisti no legendado. Eu assisti no dublado aqui. Uai, o dublado é todo dublado? Todo dublado. E quando ela fala em chinês, algumas coisas, aparece a legenda em inglês embaixo. Mas ela tá falando em português. Tudo em português. Porra. Ah, e perdeu então, a metade do filme. Como é que fica a confusão dos idiomas? A brincadeira, então, a brincadeira acho que tava ali, que a dublagem perdeu muito da piada. É. Porque tem aquela história, por que você não trouxe a tua filha pra traduzir? Traduzir o quê? Se eu tô falando o teu idioma, filha da puta. É. Pois é, eu também ficou esquisito no filme dublado. Ainda bem que eu não peguei a versão dublada, então. Eu peguei sim, a versão ouvinte, legendada, baixei, foi que você me mandou. Foda-se, tá? Eu assisti no streaming do Jack Sparrow. É, tá? Foda-se. Bom. Aí, beleza, no elevador, né, na famosa cena do elevador que a Lili falou, o Waymond saiu daquele jeito patético, bundão. Do jeito Waymond de ser, né? Virou, mas ele virou o Super Waymond, o que a gente vai chamar a partir de agora de Waymond Alpha. Tá? A mudança de personalidade dele ali foi uma coisa assim, eu não esperava, né? Quando entra ali, é uma coisa comum, você apertou o 1, aí o cara vai, abre a pochete, tira o negócio, abre o guarda-chuva e tchau. Eu falei, como? Oi? Onde é que eu tô? Não, a primeira coisa que me chamou a atenção foi caber um guarda-chuva naquela pochete. Eu quero uma, hoje. Não, eu não sei se eu quero uma pochete daquele tamanho ou um guarda-chuva daquele tamanho. Mas aí o que que acontece? Por que que o Waymond virou o Waymond Alpha? É porque o multiverso está em perigo. Uma entidade poderosíssima da chamada Jabutupak, que você já sabe que é a Joy, que eu já tirei isso, já dei esse spoiler lá no elenco, foda-se, né? Ela tá querendo criar um buraco negro que destrua tudo, porque ela agora vive todas as vidas dela na mesma realidade, e pelo visto isso é foda pra caralho. Então, ela agora tá querendo destruir tudo, e a única pessoa que pode detê-la é a Evelyn. Você sentiu aí também um pouquinho de referência do Rick e Morty, quando ele aparece a primeira vez? Porra, muito! Eu acho que a cena do elevador foi feita pro Rick e Morty. Gente, referências... Né? Maravilhoso. Mas aí o que que acontece? O Waymond dá um os papéis com as instruções de como é que você faz pra viajar no tempo, bota dois fones Bluetooth nas orelhas da Evelyn e diz que aquilo ali é pra fazer ela saltar no multiverso, né? Aí ela começa a ver uma porrada de cenas da vida dela, tal e coisa. É um momento... Evelyn, essa era a sua vida, né? Arquivo confidencial, Evelyn Wang, né? E aí ela tá estranhando as coisas, tá começando a fazer as instruções, que é vestir o sapato ao contrário, começar a fazer umas coisas bizarras. E se você tá querendo ver coisas bizarras no filme, este é o filme para você, querido ouvinte. Porque o que povo faz de coisa bizarra na porra desse filme é de se tirar o chapéu. Esse filme é bizarro, tá? Por si só. Né? Mas aí o que acontece? Eles sentam-se na frente da Deirdre, que é a tal da funcionária do fisco, né? Funcionária da Receita, que é a dona Madame James Lee Curtis lá. E eles estão batendo papo, só que enquanto eles estão batendo papo, aí começa a cena bizarra de multiverso, que quebra a cena em pedaços, né, com um estilhaço de vidro no meio do caminho. Porque ao mesmo tempo que ela tá falando com a Deirdre, tá o Alpha Waymond, no universo 6458, foda-se qual é o universo que eles estão, porque ele pegou a Evelyn daquele universo, botou a Evelyn do nosso universo na cabeça da Evelyn daquele universo e tá conversando com ela no armário do zelador. É isso. Sim, Não, eu não tô exagerando. É desse jeito. E aparece um olho de desenho animado, de boneco de... vagabundo de... É o olho esbugalhado. É, aquele olho, é aqueles olhos vagabundo de boneco de festinha, de quermesse, sabe? É aqueles olhinhos que o ouvinte vai lembrar que tinha naquelas ostras do filme do Bob Esponja. Aqueles olhinhos que o pessoal compra no artesanato pra botar em bonequinho, só que aquele olhinho solto, que quando você mexe o olhinho fica fazendo gli gli gli gli gli também, assim, então, é esse olhinho. É, isso aparece no meio da cara dela, e super, todo mundo super sério, não dá pra ficar sério com aquele olhinho fazendo assim. Não. Ela metendo um escudo lá no meio, muito bom. Né, aí beleza, o Alpha Waymond tá explicando o multiverso pra Evelyn, só que nesse meio do caminho a Deirdre interrompe a conversa deles porque ela quer que ela preste atenção no caralho dos recibos lá, porque ela tá deduzindo pro imposto de renda uma máquina de karaokê, sendo que a empresa dela é uma lavanderia. Aí, é que eu também tava pensando em dar aula de canto. Não. Aula de canto numa lavanderia, isso não funciona desse jeito. Não é assim que funciona a legislação, minha filha. Não viaja no caralho da sua. Ela tá prestes a mandar tudo pra casa do caixa-prego, né, dona Deirdre? Mas aí, quem salva o dia? O Waymond. Que ela pega... O Waymond chega, conversa com a porcaria da Deirdre e consegue convencer a Deirdre a dar uma chance pra família. Né? Nesse meio tempo, eles estão voltando dessa conversa com a Deirdre, e aí de novo o Alpha Waymond entrou no corpo do Waymond da nossa vida, e agora você vai ter que fazer uma missão, vamos ter que cumprir a missão. Aí o que a Deirdre levanta? A Deirdre levanta da mesa dela e vem... na direção deles, a Evelyn pensa, caralho, fudeu, é a bandida, eu vou me defender, pá, e dá-lhe um soco na cara da Deirdre. Só que não, ela só estava trazendo o caralho de um carrinho de feira que eles tinham esquecido da porra da mesa dela. Então ela bateu, numa funcionária da Receita Federal, no meio da cara, sangrou o nariz da puta, inclusive, da puta. À toa. Não é? Não foi à toa? Foi à toa. Foi. Então. Aí, beleza, papo vai, papo vem. Eles acabam sendo encurralados pelos seguranças, né, do do lado da Receita Federal. E aí, vendo que fudeu, né? Tá na mão do macaco agora a situação. O que que acontece? Beleza. O Waymond saca da pochete. Eu vou te contar. Essa pochete... Tem um buraco negro nessa pochete. Essa pochete é a bolsa do Gato Félix, cara. Tá? Referência de velho! É isso aí, obrigado. Então, eu ia falar do Doraemon, mas tudo bem. Hein? Doraemon também. É, esse Doraemon daí. Esse também, negócio aí. Também. Assim. Esse aí também. Aí, o que que acontece? Ele saca da pochete um bálsamo labial, tipo uma manteiga de cacau pra passar no lábio, pra ressecar o lábio, né? Pra tirar o ressecamento do lábio. Aí o que que a pessoa normalmente faz com uma porcaria dessa? Abre, né? Faz o zuzuzu, né? E passa no lábio. O que que ele fez? Ele comeu a bodega. Delícia! Coisa bizarra. É coisa bizarra, ativa os fones de ouvido mágico da orelha dele, e ele conseguiu virar o Jackie Chan da pochete. Por favor, Licamon, descreva a cena do Jackie Chan da pochete. Ah, o que que eu vou dizer, mano? Ele é um... É um pastelão aquilo ali. Vira uma zona. É que o cara, assim, ele parece o... Ele é um boss, ele tira o óculos. É como se ele... Assim, a metáfora. Se ele tirasse, é como se ele tirasse o óculos e virasse Superman, entendeu? Aí o cara simplesmente... Cara, eu vi muito a referência do Christopher Reeve, do Superman, que com o óculos ele é todo minguado, é. E sem o óculos ele é todo altivo. O peito cresce. Né? Teve muito essa jogada de interpretação corporal nesse filme. E aí, muito. Mano, o cara vira no Jiraiya. Aí tem um pouco de... Aí ele começa uma cena de ação do nada, bizarra, que você fica assim... Quando eu tava assistindo, eu fiquei um tempo... Sabe que meu cérebro deu um delay, assim? Eu fiquei um tempo tentando entender que porra tá acontecendo aqui. Aí eu só conseguia rir porque é muito bom. Cara, a hora que ele pega seixos de um aquário, de um bichinho ali, pra pôr na pochete, pra deixar Nossa a pochete mais pesada. E depois ele deu um chicote. Sabe aquela cena de chicote do Jack Chan? Tem, por exemplo, naquele filme Bater ou Correr, que ele se enrola numa corda e com a corda ele dá uma chicotada na porra das pessoas. Imagina o Data, do Goonies, né? Fazendo a mesma coisa com a pochete. Exatamente. Não, ouvinte, eu não tô exagerando. Exatamente. Ele dá chicotada com uma pochete cheia de seixos de um aquário. É sobre isso, pessoal. Evelyn, olhando pra ele, fala assim, cara, passei a vida toda casada com esse merda e agora ele é o Jack Chan. Né? Cada olhada da bexiga. Uma coisa legal... desse filme, legal em termos, né, que para esses dois queridos meus convidados portadores de TDAH deve ter sido uma merda, é que o filme corta de um universo pro outro. Jorge, prepara, tá, o efeito sonoro da faca Tramontina, tá? Ele corta sem explicar. Foda-se. Ele tá numa cena de manhã, no escritório lá da Receita Federal. Já tá de noite na mesma Receita Federal, só que é outro universo. Demora um tempo pra cair sua ficha. O que eu não consigo. Se você já não assistiu o filme e estiver aqui, você tá tomando spoiler pra caralho. Mas se você vai assistir o filme sem saber o que tá acontecendo, você fica um tempo assim. Sabe o passarinho esse passando é um assim? Filmes, esse é um daqueles filmes que é melhor com spoiler, viu? É melhor você ser preparado primeiro. A gente tá aqui prestando o serviço de utilidade pública pra quem for assistir esse filme. É tudo bem. É, tem uma coisa também nesse filme. Universo... Tem coisas que acontecem, assim, só um pouquinho. Tem coisas que é deixar o povo preparado que tá falando sobre isso. Tem, por exemplo, tem hora que tá tendo uma cena de ação e do nada pula tudo. Você não fica assim, hã? E as pessoas agem como se nada tivesse acontecido, porque ali é outro universo. Realmente ali nada aconteceu. Só que eles fazem mudança, né? Muito rápido, assim, como eu falei, é o corte rápido. E você fica é viajando. O corte rápido. Tchim, até você entender e aceitar, você vai causar uma estranheza. É um filme estranho. Estranho é até apelido, né? Mas aí o que que acontece? Quando tem um corte desses, a gente passa para de noite no mesmo cenário da Receita Federal, os mesmos personagens, inclusive, só que lá é a dimensão da vilã, que entra em cena Jobu Tupac, a vilã. E no primeiro momento ela chega toda espalafatosa, parece uma porra de uma perua de baile funk. Aí a gente chega, olha pra ela, é a Joy. Hã? É a Joy. Você não sabia? Eu tinha falado isso no elenco, porra. Mas aí a Joy chega, né? Ou melhor, a Jobu Tupac, e eu levei meia hora pra decorar o nome dessa porra. Esse garoto, eu ainda vou errar muito. A Jojo Tibuk. Assim. Jojo Bubu. Assim, não, mas eu pelo menos errei menos do que a Evelyn, que chamou ela de Hakuna Matata. Jojo Todinho. Jojo Todinho, Jojo Todinho, então. Então a Jobu Tupac chega e mata a Evelyn daquela dimensão da noite. E morreu. Só que aquela é uma Evelyn, não é? Então a gente volta pra nossa Evelyn e ela tá viva. Né? Merda. Porra. Mas vamos lá. Aí, como eu falei, o cara. Quem tiver com aquele fone de ouvido Bluetooth do capeta, que são dois, um de cada lado das orelhas. Precisa fazer um troço excêntrico, fazer uma coisa inusitada que ninguém pensaria em fazer para poder viajar para um universo específico. Porque se você viaja sem fazer a coisa inesperada, você não tem controle de para qual universo você vai sair, entendeu? E isso vira muito depois, né? Aí o Alpha Waymond, no nosso universo... consegue ajudar a Evelyn a fugir, beleza? A gente vê o verdadeiro corpo do Alpha Raymond no chamado Universo Alpha dentro de um caminhão, no melhor estilo jogador número 1, que o cara tá todo ligado a porra de fio e capacete de realidade virtual e o caralho é 4. Então, e tem mais dois nerds da van, nerds da cadeira, fazendo lá os baguletes para fazer funcionar tudo que tá lá, e ele explica que a todo Jobu Tupac é a Joy, sim, só que é a Joy do Universo Alpha, porque a Evelyn do Universo Alpha era a porra de uma cientista que descobriu o multiverso e resolveu fazer a filha de experiência. Sim. Parabéns, viu? É isso. Parabéns pro artista, hein? Eu não preciso de ninguém pra fazer me ajudar comigo. Né? Aí, beleza. O Waymond lá, o Alpha Waymond, explica pra Evelyn que o plano da Jobu Tupac é fazer o tal do buraco negro. E vou adiantar logo essa conversa. Qual é a forma do buraco negro da Jobu Tupac, Lilian? Eu preciso falar mesmo? Fala, por favor. Não. Fala. Não vou falar, não. Ah, por favor. Fala tu, Jota. Por favor, Jota, fala. Então, o buraco negro... tipo, cara, ela disse que é um bagel, né? Uma rosquinha, né? Pra mim é um botão, né? Um boga. É um boga. É um boga. É um cu... Não é um boga, eu só não digo que é um boga, porque é preto na borda e branco no meio. Se o teu boga é preto nas bordas e branco no meio, brilhante, parabéns, eu quero saber o que você anda comendo. Na verdade, eu já encontrei alguns assim. É um buraco mesmo. Boga albino. Exato, né? É um boga albino, é um boga que sentou na farinha. É um bagel das trevas. Foi o que eu pensei. Nossa, sentou na farinha esse aí, que tem até as pregas, mano. Não é possível aquilo. Cara, que coisa horrível. Por que você pediu pra eu falar sobre isso? Não, obrigada, João. Tô vergonha, tô vermelha. Temos que falar. Ai, mas gente, assim, o filme é cheio de referência à boga e a coisa sendo enfiadas neles. Ai. Fico pensando se não tem um mini boga naquela pochete. Não é. De repente, né? Aí a Evelyn, a tal da Deirdre, dessa vez realmente se levanta como ser do mal. Ela é possuída finalmente pela Deirdre do mal. Pra provar que ela é Deirdre do mal, ela pega um papelzinho com um olho desenhado e finca na cabeça com um pregador. Nossa, com a porra do estouro daquele negócio de bater clipe de prender com clipe um grampeador, de papel. Né? Então, ela prendeu na porra de um clipe de papel a porra de um olhinho desenhado num papel, porque os capanga da Jobu Tupac tem que usar um olhinho na testa desenhado. Como ela não tinha tempo pra desenhar, ela desenhou num papel e toma, pregador na cabeça. Eu achei que era bonito. O desenho do Bagel, né? Do Boga. É do Boga, mas é um olho, é um Boga, é um Bagel. É um olho é um do... Bagel Boga. Boga Bagel. É, por aí. Né? Aí, pra que esqueci o nome da filha da puta. Da Evelyn. Pra que a Evelyn consiga derrotar essa versão T-1000 da Deirdre, ela vai ter que aprender karatê. Mas karatê, kung fu, lá, paulada, Shaolin, mestre Sifu. Matrix. Né, Matrix style, tá? Aí o que referência que acontece a Matrix, que não falta, né? É, eu achei que era mais referência ao Tigre e o Dragão, mas tudo bem, vamos lá. Aí o que que acontece? Ela, pra poder acessar esse universo específico, ela vai ter que fazer uma coisa inusitada específica. E qual é essa coisa? Confessar o amor dela pela Deirdre. Saca a Deirdre, que tá vindo pra ela querendo matar? Você vai ter que dizer eu te amo pra ela. Que caralho, eu não vou dizer eu te amo pra ela? Como é que eu vou dizer eu te amo pra ela? É por isso que vai funcionar, porque é um troço que você nunca faria na vida. Aí que vai funcionar, ou faz ou morre, você escolhe. Eu te amo. Obviamente que esse eu te amo com essa... Ela falou com essa sinceridade que eu usei agora na minha fala, tá? Eu te amo. É óbvio que não funcionou, deu merda... E ela foi parar no reino da salsicha. Que delícia. Ai, que nojo. Por favor, Jota, descreva o universo dos dedos de salsicha. É um universo comum, igualzinho ao nosso. É, com a diferença de que os seres humanos evoluíram a partir de um espécime que tinha dedos de salsicha. Então, todo mundo tem dedos molenguinhos. De salsichas em conserva, aquelas molengas. Imagina você na tua mão. Olha pra sua mão agora, ouvinte, por favor. Faça esse favor pra mim. Olha pra sua mão agora. Tá vendo os 5 dedos que estão na tua mão? Imagina 5 salsichas longas. Isso. E sem articulação. E salsichas moles. Salsicha que você balança, a porra da salsicha balança junto. Não fala tem a palavra porra e salsicha na mesma frase. Pelo amor de Deus. Né? E, numa outra referência, a tal espécie que o Jota falou era uma referência a 2001, Universo no Espaço. A gente tem lá o assim falou Zaratustra, inclusive. A gente já tá mais ou menos ali num minuto e 1h20 de filme, né? É, esse filme tem quase 3 horas. Segura o ponto que a gente vai ver lá pra caralho ainda, mas vamos lá. Aí, beleza, óbvio que ela não consegue, é porque uma coisa engraçada, por que ela chegou no universo dos dedos de salsicha? Porque no universo dos dedos de salsicha, a Evelyn e a Deirdre são amantes. Então, já que ela falhou em dizer que ama ela, então ela chegou no universo onde ela realmente ama a Deirdre, né? Aí, dúvida, Nerdmaster, rapidinho. É, por que quando se morde um dedo de salsicha, a boca se enche de mostarda. Ai. E ketchup também. Nossa, eu achei esquisito. Meu filho, filme você horrível. Tá querendo que eu te explique a lógica de um universo onde as pessoas têm dedos de salsicha. Cara, você quer que ele explique a lógica de um filme onde a mulher luta com uma faca e uma colher de pau? Você discutir muito, só aceita. E uma espátula. Uma espátula também. Ah, não, não é uma faca, é uma colher de cortar, é um negócio de cortar bolo. Isso, é uma daquelas colheres de bolo, sim. E um beijo para Luciano Dias, que disse, boa noite, não ligo para spoiler, que bom, porque o Sansão vai tomar Oi, isso Lu. Aqui hoje. Aliás, bom dia, buenas tardes e melhor noite. Eita, de acho, lembraram que eu tenho vitiligo e tenho cores na parte do meu corpo que não queria revelar. Tá bom, ninguém falou isso, mas se ele achou interessante revelar essa informação, parabéns para ele. Ai, que, meu Deus, eu tô imaginando merda. Mas assim, continuando, a gente queria. Você tava querendo arrumar lógica. Aí ele volta. Você tá querendo... Ela volta do universo Salsicha. E no que ela volta do universo Salsicha, ela consegue finalmente declarar o amor pra Deirdre, vamos dizer, de forma. Vamos dizer. Honesta, né? De forma sincera. E ela vai parar num universo onde não só ela aprendeu Kung Fu com uma mestra Kung Fu da melhor qualidade, como por causa disso ela virou atriz famosa e celebridade. E aí nessa hora da atriz famosa e celebridade usaram cenas da Michelle Yeoh nas premiações dela de verdade. As cenas são da Michelle Yeoh, não da Evelyn, no caso. Isso eu não tinha percebido. Sim. Aí... A Evelyn dá aquele momento Matrix, né? Faz... Tirar coisas dos outros pra lutar. Né? Nossa senhora, pelo I amor de know Deus. Kung Fu. E ela começa não, a sentar o cacete Rio. Na Deirdre. Mas doeu bonito. Essa cena nossa. É muito ruim porque tem uma... Como é que fala? Nessa cena tem agressão a doguinhos, né? Minha mulher luta com o doguinho, pega o doguinho. É, Jesus, a é, tadinho do cachorro. Uma cliente lá, cliente nariguda, né? É. Ela jogou... O que o Waymond fez com a pochete, a mulher fez com o doguinho na corrente. Tá. Isso é errado. Isso deve, é ser, claro, deve ser crime não, algum é óbvio que na hora que ela usa o doguinho na corrente, a gente obviamente percebe que é a porra de um bonequinho. É claro, né? Tá? Pelo amor de Deus. Não. É óbvio que a gente percebe que é a porra do bonequinho. Eles não deixam nem um pouco falsificado, achando. Não, vamos fingir que é um cachorro de verdade, vamos botar um CGI, tal e coisa. Não! Amarra fazer a porra o cachorro de um doguinho de pelúcia no negócio e taca ali pau. Foda-se. É saber de nada. Que a gente já tá gastando os tubos na porra das viagens astral pra ficar gastando com doguinho de CGI? Porra nenhuma. Estamos gastando tudo com dedo de salsicha nessa porra. Haja salsicha pra fazer? É. Então tá. Não, e assim, só falar uma coisa nessa cena. É assim, uma hora ela tá cozinhando... Na mesma hora, ela tá lutando no escritório com as coisas que ela tava usando pra cozinhar, que eu falei que é a cena que ela vai usar a espátula e a colher de pau. Uhum. E depois ela volta a cozinhar de novo e você fica assim, cara, que... Como assim? E vamos deixar... Já vou dar o spoiler, foda-se, né? Ah. O universo em que aparece a Evelyn cozinheira é o universo do Hakakuin. E tem, ah, ele tem o cabinho na cabeça, tão bonitinho. Ela tem um... Um rival, sabe? Aqueles típicos restaurante que o cozinheiro tem que dar show enquanto faz a porra da comida. Ele tem que fazer malabarismo com o caralho da comida enquanto tá fazendo a comida. Saca esse restaurante? Então, aí tá a Evelyn numa mesa servindo uns clientes e um outro garoto numa outra mesa fazendo mil e umas, fazendo muito mais coisa do que a Evelyn faz. Ela até tem ciúmes do cara. Depois a gente descobre que ela tira o chapéu e tá o Hakakuin. Então, tá um guaxinim na cabeça do sujeito, no mesmo estilo do Ratatouille da Disney. Só que o Ratatouille na Disney cabe dentro de um chapéu de cozinheiro. O guaxinim, não. Tipo, um rabinho pra ele, dele pra fora do chapéu. Mamãe, né? E a porra do guaxinim fala. E ela viu é demais. Isso. Aí depois ela volta não pode lutar. Sair daqui. E você fica assim, nossa, eu tô acostumando com a cena, tô aceitando, depois cagou, voltamos a lutar. E aí eles precisam fazer uma coisa estranha. Aí tem um troféu. Não, pelo amor de Deus, não. Fala aí do troféu, pra por favor. Conseguir chegar num universo em que eles consigam dons de luta mais poderosos do que o da Evelyn aí, que tá matando a pau com todo mundo, os bandidos capanga da Jubutupaque têm que sentar num dildo. Nu. em um troféu que parece um plug anal. Exatamente. Mas não é um plug anal. É um puta de um plug anal. Aí a luta é pra você. Ela luta pra evitar que eles façam isso. Eles tiram a calça e fica tentando sentar. Não, mas é cada tentativa absurda. Ela tá lutando com um. E um o outro consegue. Aí, de repente, do nada, pula pelado o caralho de outro capanga. E ele fica lutando com aquele negócio. E toda hora ele tá sentado, ele tá lutando com o negócio balançando, o dele é muito ruim. E aí depois o outro consegue, nossa, fica véio. Os dois lutando com o troço enfiado no cu, gente. É sério, eles estão lutando e o negócio tá chacoalhando. Sim, os capangas lutam com plugues anais, troféus enfiados na bunda, e você vê isso. Isso. E toda vez que ela apanha lá, todos os outros multiversos dela apanham junto. Sim, sim. Agora, o jeito que ela tira o plugue deles é muito maravilhoso. Né? Olha, se você quiser ver essa cena, eu fui até aqui, tá em 1 minuto 20 segundos e 20 e 47 segundos. Exatamente. Uma hora, desculpa. 1 hora, 20 minutos e 47 segundos. Eu não consegui arrancar o... É uma cena épica. Né? Ô, rapá. Agora, pensando bem, por que eu fiquei com vergonha de falar de buraco negro quando a gente tá falando de plug anal numa luta de... Não sei. É porque agora baixou em você a Lika Moon de outro universo que não tem vergonha de falar disso. É verdade. Aí só tenho medo. Cara, eu não quero estragar mais do que a gente já estragou, dando spoiler pra caralho desse filme. Vamos adiantar o bonde? Por favor, desculpa. Basicamente, a Evelyn luta pra caralho, ela começa a absorver... habilidades de uma porrada de gente. Destaque pra duas, que é a Evelyn lutadora de Kung Fu com mindinhos super musculosos. Uhum. Nossa! Nariz também. Cara, eu não vou repetir. Evelyn lutadora de Kung Fu com mindinhos super musculoso. Posso falar uma observação? Gente, vocês não estão entendendo. Quando ela força... Sabe quando aqueles caras que faz luta, assim? Mas... E aí eles forçam, assim, e o braço fica super fortão, daquele mucão, assim? Ela faz isso no dedinho. O dedinho dela ganha um muquinho. Muquinho não, mucão. É um mucão, é um muquinho. Dedinho. É um buquinho. É um muque no dedinho. É um muque no pink. Dedinho, né? É muito foda. Ela faz flexão nos dedinhos. Né? E o segundo destaque, a Evelyn placa de rua de pizzaria. Aquela é boa. Aquela é boa também, tá? Ela consegue tirar habilidade de todas essas porra dessa Evelyn. Da Evelyn lutadora de... Da Evelyn giradora de placa, ela tá numa hora com um escudo de balístico, ela pega o escudo, gira o escudo, bate o escudo, joga o escudo... Sobe escudo, desce escudo, bate com escudo e foda-se o escudo. Ai, mamãe. Mas beleza, papo vai, papo vem. A Jobutupak ainda é mais poderosa do que a Evelyn, porque a Jobutupak é a joia que já viu tudo. É a joia que já absorveu todas as outras joias do multiverso todo, enquanto que a Evelyn tá começando a absorver todas. O objetivo dessa Evelyn... é absorver as habilidades de todas as outras Evelyn para ela ser tão poderosa quanto a Jobutupak e deter a Jobutupak. A explicação do Eamon de por que, que essa Evelyn consegue fazer isso é maravilhosa. É porque essa é a Evelyn mais fracassada de todas as outras Evelyn. Tô mentindo? Não. E o legal é que as coisas vão acontecendo e aí acaba, tipo assim, você falou que é um filme dentro de outro filme, aí o filme acaba dentro do filme, mostra como é que chama? The End. É, o The End, mostra o diretor, o nome dos atores, tudo, aí começa de novo. Aí fim da parte 1, parte 2, todo lugar, everywhere. E quando começa todo lugar, a gente vê a cena da pré-estreia do filme da Evelyn Artista... E ela tinha desmaiado, aparentemente morrido no universo onde ela estava lutando, e ela reacorda na cabeça da Evelyn artista. Então a gente vê o filme do fim da Evelyn do outro filme nesse filme. E sim, é louco desse filme. What? Tá? Eu não tô exagerando. E assim, ela sai correndo lá do negócio e do nada aparece a pizzaria, a placa de pizzaria. E é uma pizza de pepperoni safada. Ela sabe aquelas coisas que a pessoa assim, como a outra é tão fracassada, porque essa daqui ela é uma placa de, é uma pizza fazendo propaganda no meio da, na esquina, gente, é mais fracassado que isso. Não tem, é que sabe, a pessoa precisa do dinheiro, eu tô aqui e eu tenho um lugar de fala, porque eu ficava balançando bandeira pra político quando eu era adolescente pra ganhar dinheiro em casa, entendeu? Eu ficava usando aquelas roupas de bonequinho do candidato, que eles faziam aqueles bonequinhos. Eu vestia a roupa do bonequinho pra ficar dando oi pras crianças na porta da pracinha. Aí, nessa segunda parte, a gente é brindado com a visão em toda a sua magnificência do Bagel Boga. É. A gente vê uma sala toda branquinha, tudo mármore, tudo branco, e no meio da frente lá uma cortina. Aí a Jopo Tupac descortina a cortina e tá lá o bagel preto. Né? Isso. É isso. É sobre isso. Ele abre e você passa por ele. Meu Deus, que nojo. Você entra no cu. Você literalmente entra no cu. Mas aí... Porra. Mas aí o que acontece? A Evelyn começa a saltar de um universo pro outro, ela vai pro Ratatouille, ela vai pro Salsicha de novo, ela passa pela cena da Evelyn atriz, aí volta pro Kung Fu, aí nesse meio tempo... Aparece um desenho também. Aparece desenho, aparece, aí vai a Jobu Tupac, entra nessa conversa e vai atrás dela nesses multiversos também, só pra provar que ela pode, aí tal coisa. Aí, de repente, eles me param no universo das pedras. Ah, não, pelo amor de Deus. Fica, mano, por favor, como é o universo das pedras? É um deserto, parece um canyon com pedras. Um canyon? Ah, é um desfiladeiro. Assim, como é que eu vou explicar? É um lugar aberto, sem nada, sem árvore, sem nada, só terra, né? Com uns desfiladeiros e umas pedras. E elas ficam conversando. É sobre isso. E duas pedras. É, e duas pedras. Pedra Joy e a pedra Evelyn. Isso, e eles ficam conversando. Em legendas. É. E o mais... E isso é que, cara, eu quando vi essa cena, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Estragou o filme, né? Aí eu bati no meu fone, eu fui ver as configurações do meu computador. É isso. Porque não se ouve um pio. Não. Na porra da cena toda. Como você a cena é em silêncio. É isso. Imagina eu. Uma coisa legal que eu achei, que você passou o filme pra mim, é que eu sei inglês, assim, mas quem não sabia, se lascou, porque não tem tradução. Essa parte do filme... As legendas estão em inglês, sim. A legenda tá em inglês e é isso. E é sobre isso, produção. Você não foda-se. É o cara, né, eles conversando e eles falando, assim, eles filosofando, é duas pedras, olhando no de frente pro... Gente, com desfiladeira, assim, sei lá. Dá pra ver o fundo, assim, como se fosse vendo o final do... Foram ver, sei lá, o nascer do sol, pôr do sol, sei lá. E eles ficam falando e fazendo piada. Sabe? Fazendo piada e rindo. Mole. Piadas rindo. Você vê ha, ha, ha, ha na tela das pedras fazendo piada. Falei, gente, não. Só não. Ai, cara, aí papo vai, papo vem. A Evelyn começa a perceber que o maior poder dela, na verdade, não é ela, a Evelyn, e sim a porra do Waymond. O Waymond é o verdadeiro poderoso nessa conversa. E não o Alpha Waymond, não é o Alpha, porque, aliás, o Alpha Waymond morre no meio dessa conversa, tá? Pam, pam, pam! Exatamente. O mais poderoso de todos é o Waymond Palerma, o Waymond patético, porque ele não só conseguiu convencer a Deirdre, funcionária da Receita, a dar uma nova chance para a lavanderia, porque sim, a Deirdre entrou na lavanderia no meio da festa de fim de ano da família lá e disse que ia parar tudo, fechar a porra e mandar todo mundo embora. Mas não, o Aemond conseguiu no papo, convencer a Deirdre a dar uma nova chance para eles, tá? Mas não só isso, ele também conseguiu convencer a Evelyn, lutadora, a Evelyn já poderosa, com os dedinhos poderosos e o caralho a quatro, a não matar ninguém, a tentar resolver as coisas... No diálogo ou no poder de transformar as pessoas em outras coisas também, né? Porque ele transformou uma granada num frasco de perfume, que era o perfume que a mulher do cara gostava. Ele transformou um casal de capangas em marido e mulher, e por aí vai, entendeu? E transformou um guarda num masoquista. Sim. Roda, Alice. Num masoquista. Aí o Jota Santos se sentiu referenciado. É. Eu não sou masoquista. Eu acho legal. Não te acho legal você ser masoquista. Eu acho legal assim, a postura do marido merda dela, que é uma postura submissa enquanto ele tá tentando convencê-la fiscal, né? E ele é sempre todo amigadão, mas ele é modo bonachão. E ela presa lá com as mãos pra trás, né? Porque fez bosta. Uhum. Mas foi justamente esse jeito gentil, vamos assim dizer, tá? Vamos dizer gentil, be kind, né? O jeito gentil. Foi isso que conseguiu dar a vitória pra eles. Porque na porrada eles não estavam conseguindo ganhar, não. É tudo sobre diálogo. A gente no final se junta e canta com baia. Né? Com baia, my lord. E abraço, baia. Mas aí, beleza. Papo vai, papo vem. A Joy traz o Boga para um outro universo. Boga, pelo amor de Deus. O universo da onde estava tendo a porradaria, né? O Boga começa a chupar tudo que está em volta dele. Literalmente, né? Ele suga tudo. Né? É um famoso cuguloso. Ai, que delícia, cara! Uma reação? Tá, obrigado, tô continuando. Não. Eu tô chorando aqui. Aparece uma mulher que é a deusa do Boga lá, a sacerdotisa do Boga, ela aparece com um Boga na cabeça, lá, um bagel na cabeça. Né? Mas aí, beleza, a Jobutupac, né, a Joy, tentou botar todo mundo pra dentro do Boga. Não conseguiu, e no final das contas, a Evelyn, mais o Gongon, mais o Aemond, mais toda a patota que a Evelyn ajudou, conseguiu puxar a Joy de fora pra fora do Boga, salvou ela, e aí a gente passa de volta pro nosso universo, onde tá acontecendo lá a merda com a festa de fim de ano chinês da lavanderia. A Evelyn se senta ao lado da Deirdre para conversar. Pô, por que, que você aceitou a conversa fiada do meu marido? Ah, ele me lembrou meu próprio marido, que era outro otário igual a ele também, mas ele, no final ele tem razão, né? Ele tem razão. E a Evelyn e a Deirdre se abraçam. Oh, que momento cuti-cuti. Oh. E nesse meio tempo, todos os outros universos estavam dando merda e todos os outros universos deixou de dar merda. É basicamente isso. Então tava dando merda em todos os outros universos e por causa desse salvamento da Jobutupac lá do Boga, eles conseguiram fazer tudo dar bem. Aí, final das contas, fim da parte 3, fim da parte 2, né? Começa a parte 3 ao mesmo tempo, agora é um curta. Tá? Porque são só três cenas, já acabou. Acabou a porra desse filme. A família vai de novo na Receita Federal. Tudo parece que tá bem. A Evelyn consegue conversar com a Joy. A Joy consegue perdoar a Evelyn. E elas acabam decidindo que o melhor é cada uma ir para um lado e parar com a putaria. Porque esse negócio de mãe chata é chato pra caralho. E tudo parece que tá bem. The End. Acabou. Porra. Considerações finais. Pedras Madame com... Dona Lili. Pedras com olhinhos. Eu nunca mais vou esquecer. Pedras com olhinhos. Sim, pedras com os googly eyes lá. Tinha pedra com os olhinhos de olhinhos bugalhados. Suas considerações finais, Madame Dona Lili, e Jabex para o Me Julguem, porque o Omega Station não precisa. Eu quero dizer que eu gostei muito do filme. Ele é muito louco. Eu gosto das cenas finais, assim, que ela abraça o marido dela com aquela cara de hoje tem. Não é? Boa. Ela olha aquela carinha, com aquela carinha e tudo se resolve no final. É uma comédia, né? É uma comédia que eu acho assim que não é pra todo mundo, mas ela é muito legal. É um humor muito nonsense. Eu acho que chega. Eu acho que tem um pouco de Monty Python ali no meio do caminho, sabe? Porra, um pouco? É. Um pouco é bondade tua, né? É, eu tô falando assim, um pouco, mas assim, é muito assim. É nessa pegada de humor, entendeu? Se você não gosta de Monty Python, você não vai achar uma comédia engraçada. Eu acho que ele é uma puta de uma. É uma puta de uma sátira de multiverso, que agora é tudo multiverso, né? E isso aqui é um filme muito rápido. Então, se você não prestar atenção no que você tá vendo, você não consegue entender a narrativa do filme. Olha o que é mais engraçado. É um filme muito rápido, de quase 3 horas. Mas tudo acontece muito rápido. Ela bate num universo, ela apanha no outro. Assim, a pessoa tá no mundo na pá. E depois volta. E as cenas vão cortando e vão voltando pra te mostrar o que tá acontecendo em todos eles. E são muitos. Então você fica meio perdido, entendeu? É hora que você não entende mesmo quem tá conversando com quem. Porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. A minha consideração final é: assista esse filme. Ele é muito legal. Eu acho que vai. Eu acho, humildemente, que vai entrar. Acho que já entrou pra lista dos filmes necessários. Porque eu acho que ele não, é. Não, pra mim é filme do ano. É, pra eu acho é que. Sabe aqueles filmes que a gente recomenda, tipo, assista que é necessário? Eu acho que é, assim. Eu acho que ele tem uma proposta diferente. Ele é uma comédia, mas ele é um filme muito legal. Todo mundo manda muito bem. Até o cara que aparece pra tomar, pra enfiar um plug anal durante uma luta. Gente, né? Tentando manter alguma dignidade. Imagina esse ator. Eu que eu vejo isso, eu fico assim, imagina um ator tentando manter alguma dignidade enquanto roda essa cena. Não dá nada. Jabex. E eu queria também pedir pra vocês, né, ouvirem a gente lá no Me Julguem Podcast, né? Que é o www.mejulguempodcast.com. E também do omegastation.com.br, porque eu também tô lá, entendeu? Então, por favor, me vejam lá também. Aliás, me ouçam. É. As minhas redes sociais. Eu só quero dizer que eu continuo sendo o bicampeão de o nerd mais nerdoso do Me Julguem ao ar. É, inclusive, o pessoal pediu me julgar esse ano. Eu peço desculpas, mas enquanto eu estiver na coordenação, não teremos Me Julgue Awards por motivos de eu não tô aguentando. Por motivos de eu não consigo, não tem multiverso pra mim, entendeu? No donuts for you. Eu queria falar na minha rede social, vocês me encontram. Vocês não me encontram em lugar nenhum, porque eu não tenho tempo, mas se vocês quiserem conversar comigo, vocês podem mandar mensagem lá no t.me/mejulguempodcast no Telegram, ou lá no Twitter, @licamoon com K, ou no Instagram com @lica_moon com C. É, me mandou uma mensagem, a gente conversa, mas realmente eu não estou interagindo muito porque eu não tenho tempo. Mas uma coisa que você vai ter com certeza no t.me/mejulguempodcast é os são os melhores bom dias da história da humanidade. Ah, eu fiquei tão emocionado quando você disse que meu bom dia era sincero, porque eu também devolvo sinceramente, mesmo que seja que nem ontem, que eu comecei a trabalhar às 5 da manhã, vi às 10 da noite a sua mensagem e fiquei com o coração quentinho. Olha, que delícia. Tive tempo de parar até às 10 da noite, foi... Ponto e foi punk. Obrigado, amor. Alpha Feed Kenga. Oi! Considerações finais. Cara, que filme legal, velho. Não é um filme foda, é um filme muito legal. Dá pra assistir com a família, assim, dependendo da sua família, né? Porque tem coisa que a família não vai achar legal. Estamos só falando de um cara que tem TDAH severo. Imagina como é que o cara ficou maluco vendo a porra desse Eu fiquei filme. Maluco, que eu pirei na batatinha e isso foi legal. Algumas coisinhas me tiraram, me desconectaram do filme, né? A Michelle... A Stephanie Su... Quando ela tá em cena com a Michelle Yeoh, cara, dá pra ver a diferença de qualidade de interpretação que, a Stephanie fica parecendo um boneco, né, comparado à Michelle, que é maravilhosa. É, vamos também levar em consideração que a personagem da Joy não entrega. A da Tupac, em compensação, quando ela tá de Tupac, puta que pariu, ela manda bem, não, para um caralho. Mesmo de Tupac, ela, às vezes ela faz umas caras e bocas, assim, umas posições de cabeça, assim, que faz, cara, mas cabrum que é isso, né? Mas, assim, no geral, é um filme muito bom, cara, é muito bom. Principalmente as interações com o Waymond, velho, que é o melhor de tudo. Não, o Waymond é o melhor personagem desse filme, longe, cara. É melhor até do que a Michelle, cara. Puta que pariu. O Rei T lá, o Sun, sei lá como é que é o nome dele, esqueci. Mas puta que pariu, o cara manda bem para um caralho, cara. Quando... As caras e bocas que ele fez, como o Waymond Palerma e o Waymond Alpha, puta que pariu. E Clark Kent, Superman, cara. Definitivo. E o o filme, no geral, como eu falei, daria, cortando algumas coisas, daria pra passar em Sessão da Tarde. Só que o que me deu uma agonia é aquela cena dos dildos, que os atores estavam tão entregues no papel que os caras davam bundada com todo o peso do corpo. E se a atriz não tirasse aquele negócio do caminho ali, eu acho que teria que dar uns pontos ali, velho. Cabro! Eu falei, cara, esse cara tá maluco, ele tá se jogando com o corpo inteiro ali, se a desgramada ali, só de sacanagem, não tira. Vai embora, parceiro, vai o pulso. Mais um, mais o outro. Para de... Não, peraí, Lili, peraí. Para de graça, que tu ia fazer igual. Mas uma então, hora tá um consegue, um deles consegue. E mostra ele fazendo exatamente isso, indo de bunda ali, né? E, porra, eu pensei só uma coisa, caraca. Vai ter mira boa assim lá na... É que ele mirou com o olho do cu. Haja KY. Tá. E com essa, encerramos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e prósperas múltiplas personalidades. Tchau. Namastê. You got a nerd mail. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá! Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Tracker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debacast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumene Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. Vós-me-cê acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo, no próximo programa. Até mais!